Free. Free. Free. Free. Free. Free. Curtir as ondas do mar, sentir a brisa do vento, acordar, levantar, agradecer os momentos de vitórias e glórias que ficou na memória, que abalou, mas não derrubou a minha história. Meu lugar, minha lei, minha família, minha vida. Jaçanã, zona norte, minha quebrada querida. Desviando do errado, isso foi essencial. 2004 foi o início com o cálculo mental. Firmeza, Renato, filhão Moisés. Salve Dodô, que sempre somou e fechou com a 10. Convive em harmonia, respira alegria. Quando hoje com pra iluminar o seu dia, seja livre pra amar, pra curtir, pra viver, pra sonhar e conquistar o que deseja obter. Dedicação no que almeja e se manter de pé, fortificar a nobreza e ostentar sua fé. A luz do túnel sempre tem, sempre vem, sempre alguém pra clarear e te retribuir com bem. Aprendizado vem com o tempo e o tempo é um alibi. Aconteça o que aconteça, não esqueça de ser free. Firmeza total. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, mãe, pai, toda a família. Bro, tamo junto. Salve, salve, Jardim Hebron de Fé, Java Rural, Nova Galvão, Serra Pelada. Salve, salve, Jaçanã. Salve, salve, Zona Norte, te amo, quebrada. E aí, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, muito respeito. Salve, salve, São Paulo, SP Crazy. Salve, salve, Brasil, de ponta a ponta. E aí, meia dose, é nóis na fita até o final, hein, mano. E aí, família Goro Rap, forte abraço a todos. Salve, Dodô, Macarrão, isso mesmo. Adalado, rapa, é nóis. Salve, salve, Opres Produções. E aí, Pablo, é nóis, neguinho. É o seguinte, Ibotirama, Cash Beats, Fatuda Records, Papa Desacato. Salve, Clipe. Salve, salve, Felipe Duffy. Salve, salve, GBB, Namarra, Última Chance. De estilo, Tigre, Negrinho, Preto no Branco, Instinto Favela, André Atila, Labela Máfia e todos os malau que correm comigo na porra do bagulho, certo, mano? Tamo junto, rapaziada. Abraço a todos, é nóis na fita, mano.